7.1, a sua nova FM. Foram tantos os caminhos que eu andei até conhecer Jesus. Foram tantas as pessoas que eu amei até conhecer Jesus. Foram tantas esperanças que eu juntei até conhecer Jesus. Foram tantos passos lentos que eu já dei até conhecer Jesus. Foram tantos os erros, as perdas e danos. Foram tantos, eu sei, os meus pobres enganos, que eu até desisti de viver. Pensei em morrer. Quantas pedras no caminho eu tropecei até conhecer Jesus. Tentando acertar no amor quanto eu errei, mas agora eu te encontrei. Como um barco perdido que encontra o seu cais, tudo o quanto eu sofri hoje não me faz mal, pois Jesus colocou no meu drama um ponto final. Foram tantos os erros, as perdas, o dano.